Salvador, monitor Bandeira Azul 4069. 4069, muito bom dia, linha decola, pistona 0, vento 150 graus, 11 nós. A linha decola, 4069. Autorizado, chame táxi, com 804. Azul 4069, decola 227, chame controle 120, decimal 8. 208, 4069. Autorizado até o ponto de espera no zero, via pátio Índia, torre 186, ajuste no 019, TAM 3859. É o ponto, pátio Índia 286 lá, TAM 3890. Com 1804 com 181 a bordo, 3h30 de autonomia, atendendo Campinas para o táxi. 804, taxa aprovado, seguindo o Airbus, com o número 2 no ponto de espera, dono 0 via Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 18.6, o ajuste 10, 19, bom voo. Vai seguir a aeronave do Airbus, via Alfa, no ponto de espera 108.6, é voo 804, cuidado, até a volta. 6050, total 9990. Paulo, bom dia, voo no 604, tem essa informação, Golfo para a coordenação Guarulhos, por favor. Confirmando o 607? Opa, obrigado, 607. Salvador, bom dia, é o TAM 3597, tem essa informação, Golfo, solicito o nível 360 Brasília, preso 17. Afirmativa, guarda-fora. Vai lá. Bom dia, sem identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste 1019. 19, chegada ponte, 4.0. Zero a linha, e decola pistola 0, vento 150 graus, 099. 10 a linha, decola, tá 3890. 087 gol, 410 Fortaleza. Quente agora de copo. Paulo, bom dia, pra casa 6570, informação Golf, 390 Recife. 6570. Vim horário do plano, eu tô sem plano pra Recife. O calço fora seria 1005. Primativo, mais 3 ou 4 minutos, teria que ser plano, só instante. Grato na escuta. Bono 715, 360 Brasília, na escuta. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 04, aproximando o ponto 0, 0, 0. Boa noite, 04, ali mantém cabeceiro 10. É, mantém 10, boa noite, 04. Decolada 33, chave controle 120, decimal 8. 208. Salvador, são 3890, Pucaracaju. TAM 3890, contato radar, sobe 330, sai da PUCA. Sobe o 330, não desceu, TAM 3890. Gol 1904, autorizado decolagem, pistão 0, vento 150 graus, 099. Da decolagem Gol 1904. Cópia. Prontíssimo. Autorizado 360 Guarulhos, saída da Elida Bridge, após Bridge AP Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme. O controle 120, decimal 80, aciona 5064. Sente autorizado 360 para Guarulhos, saída da El, Leda Bridge, Upper Zulu no 6 após, Bravo Hotel Zulu, Trive, e conforme o plano. 208 controle, 5064 transponder 607. Correto, é problema. Chamar. Yeah. Solo Salvador, muito bom dia, Trive 5594, formação Golf. Solicita 130 para Aracaju, se possível saída Conde. Ele coordenar guarda de corpo. Certo. Gol 9087, cópia. Prossiga. Autorizado Fortaleza 390, via Pesulu 19. Decola da 10, esquerda. Momo, transição frote. 120, decimal 8 e aciona 5062. Corrigindo o transponder 5065. 390 para Fortaleza, Pesulu 19, decola 10, curva esquerda, saída Momo, frote 208, é o controle 5065, transponder, gol 9087. 2087, empuxo nacional. Camarão, 287. Total 9990, está autorizado a 2000 pés via mar. E ajuste no 019, reporte estabilizado, localizador. Certo, 2000 pés de chegada a mar. Ajuste de altímetro 1019, total 9990. Autorizado Brasília, 380, apesulou no 7. Decola 10, direita. Arbon, transição Elefa. Controle 120, decimal 8, e aciona 5066. A 3527 autorizado no nível 380 para Brasília. Decola 10 com curva direita, saída Arbon, Elefa. Controle 208, transponda 5066. Pushback acionamento, gol no 642, posição 4. Autorizado, puxa acionar, gol 642, show táxi. Autorizado, repórter ataque, segundo no 642. 35 no 7, amplo para push back acionamento. Vai chamar na posição 9. No 7, no 5, óbvio. Brasília 360, Pesulu no 7, decolagem no 0, direita, a boa transição Elefa. 120, decimal 8, 5070. Copiou, autorizado 360, Pesulu 7, vem de decolar direita, armou Elefa, 208, 5070, transponda. Corretinho, puxa esse nome. Camarada. 1890, chame Recife, 12545, ao término 1285, bom voo. 12545-2685, grato, amanhã. Taxi chegou no 642, CAB 124, 3 horas e 15, Natal. Delivery táxi, ponto espera 186, ajuste 1019, gol 643. Afirmativo 1019, ponto espera da 10286, gol no 642. Obrigado, bom trabalho. Bom dia. Fala Salvador, bom dia, boa noite, 97 com a Golf para atualização, confim. Então está de conta. Tá. Quatro, pronto pra cópia? Bom dia, gol 642, ponto espera 10, pronto. Gol 642, a linha decola, pistola 0, vento 140 graus, 109. A linha decola da 10, gol 642. 1208, 5103. Autorizado Aracaju 130 via Golfo 677. Decola do 10, curva esquerda, perfil da Conde, chamando 1208 e aciona 5103 e é o 5594. Primativo, 43, chame pronto, puxa sinal. E até. Oi, Salvador, bom dia. O total 9910. Total 9910, muito bom dia. Juiz de altímetro 9019, repórter baixado, travado, aguardando pista livre. Bom dia, repórter abaixado, travando, total 9910. Pista 6570, ponto cópia. Avisador. 2000, reportar sobre Santa 3153. Gol 1804, Recife 1251, alterna 3325, bom dia, bom voo. 1251, 3325, obrigado, bom dia. O controle está livre da recepção do 4000 IP, está lutando aí, 3153. Livre. 1208 e 5106. Usado Recife 390, conforme a rota do plano. Decola da 10, curva direita, Pulca Aracaju. Controle 208, transponder 5106 pela Upper Whiskey 58, APSA 6570. Eu ativo 5106 e a curva esquerda, Pulca Aracaju. Chame, puxa essa lá. Curva esquerda, Pulca Aracaju, transponder 5106, vai chamar. Para o posicionamento da 357, posição 9. Autorizado, time táxi. Já para o táxi da 357. Iniciando a decolagem, gol no 642. Gente, gol. Cópia. Tá pronto. 360 com fins, a Pesulu 10, Bridge, a Pesulu no 6, vai fazer da Eulio e da Bridge, pós-Bridge, a Pesulu no 6. Curva direita, pós a colagem, pista 10. Controle 120, decima 8, 5074, transponder. 360 com fins, autorizado, via Pesulu 10. Da Eulio, Leda e Bridge. com curva direita após a decolagem, controle 1208, astona 5074. Correto. Feedback e acionamento na remota 14, esse é o voo 9087. Estão a zero, vento 150 graus, 079. Copiado, livre pouso na 10, total 9910. Bom, 642, decolada 45, chame controle 120, décimo 8. 08, obrigado. Doutor, 642 da Gol, bom dia. Bom, 642, contato radar, sobe 390, sai da PUCA. PUCA 390, 642. Polo APSA 6570, parte 3, posição 10, pushback, acionamento. Parte 3 está livre, chame táxi. Total 99-10, solo 40, livre à direita, e chame solo 121, décimo 9. 121, 10, 6153, chame torre 1862, é bom pouso. Livre total, prossegue até antes daquilo. O APSA está puxando no pátio. Se tiver condições com segurança de prosseguir até o seu, sua posição de parquear, está livre. Sim, está observando o APSA. Vai ingressar até o local de estacionamento total. Tony Salvador, bom dia, Tantan 153. Vocês deram, baixou e travou. Tantan 3153, autorizado pouso, pistola 0, vento 150 graus, 099. Livre pouso na 103153, ajuste 2019. Ajuste 2019, para o Tantan 3153. Afirmo, Tantan 3153, 1019. Copiado, obrigado, Tantan 3153. Na 517 está livre via Pátio Índia 1862 no ponto de espera, 10 no 9 ajuste. Pátio Índia, chamará o ponto de espera na torre do ponto de espera da 3507. 3210, o 907 pode iniciar? Eu. 9087. Tá livre agora, chame táxi. Chamada para táxi, 907. Puxa acionamento, 971-5-1-2. Botão 2, aguarda. Guarda. solo 555 no 4 para push e acionamento parte 3. O trip aciona na posição, se desejar, aguardando para push, tem duas aeronaves aí no parque, no parque parqueando. Ciente, está aguardando para push, na sua escuta quando liberado. Então, 3153, solo 50, livre direito, no solo 121, décimo 9. Direito, 129, tá 3. Aciona gate 5. Aguarda um. O 607. Na escuta. Salvador, o Gol no 897 para puxa e acionamento no 03. Estou ciente também da solicitação do 1897, aguarda para puxa. Aguarda, Gol no 897. Rápida 6570 para o táxi PLB 02, 2 horas e 50, alternando o Natal. Livre o APSA via Índia, ponto de espera 186, 1019 ajuste. Índia, ponto espera 18 da 1-0, 19 ajuste, APSA 6570. Salve Salvador, bom dia, TAM 3153, livrou na direção na Guarma Alfa. Reporte antes da Juliette, 3153. Total, 1234. Uno 5, correndo com a equipe de solo, após o hábito, está livre seu push. Após o hábito, está livre push, para não sair de um tempo. E o 607? O 607 é afirmativo, após o hábito, está livre. Está livre também, 607. O trip no pátio 3 está livre, observe que o tráfego da Gol vai posicionar aí na saída do pátio 3, ok? Ciente, o trip está livre, observando o tráfego da Gol, o 5514. Decola TAM 3, segura 7. Inicial push, vai ingressar o nave da TAM para o portão 612, após o TAM está livre. Ciente, após o TAM, Gol no 607. 3153, portão 612 está autorizado. Portão 612, está autorizado. Alima, tem que ser 1-0. Faz a rolagem do tanto autorizado alinhar e manter 1-0, 6570. O 7 no 5, aguarda também para iniciar o push, ok? Aguardar. Devido à aeronave da companhia que está no outro lado do pátio, que vai, já deve estar pronto pro táxi, para o tráfego não ser penalizado, já estacionado e já tem a aeronave no ponto de espera, ok? Afirmativa, aguarda a nova autorização agora, 7. O 7 também aguarda autorização para início do push, ok? Ok, informa que quando o senhor falou, a gente já tinha acionado 2 aqui, tá ok? Afirmativo, é só passar o tráfego da companhia que eu já vou liberar. Obrigado. Meia decimal 85. Azul, Zulu, pegou as instruções. Quanto estava? Whisky Alto, bom dia, senhor, identificação, desça 2 mil pés na proa de Tuna, o ajuste no 0, no 9, sem restrições. Bom, Zulu, para a proa, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o Zulu, para o